O azul 4033, autorizado IELS, nível 160. Decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto destino. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5402 no transponder. 60, via rota do plano, decola da 10, curva direita da El, Leda e IELS. Canal de 8, controle 5402 e ao transponder. Estamos na posição 8, quando pronto, chamaremos. Correto, azul 4033, o ajuste 1094 está no pronto. Chame Recife, 251, alternado no 3325, voo. 251, 3325, 191. Dois no meio, livre LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, beleza. No 777, chame Recife 251, alternado no 3325, vovô. 251, 3325, obrigado, bom dia. Externo 2230. Afirmativo, tráfego avistado, livre pouso, 1-0, é a pista, o vento no 2-0 graus, são 09 nós. Passarei 2-2-3-0. 2-2-3-0, sim. Índia November Alpha da presente, transfere controle 109-8, bom voo. TAM 3216, complete final, torre 1186. 8 autorizado, chame táxi. Autorizado no 8, vai chamar táxi 40. Oi, tomador. Boa tarde. 3216. ILS da 10, baixado, guardando 30. Afirmativo, TAM 3216, reporte passando marcador externo, baixado travado, altímetro 10, 14. Ajustando 10, 14, vai reportar baixado travado. Tango Zulu, complete direita para o 120, reporte estabilizado. 120, reportará. Trip 5240, desça para 3 mil pés, ajusta no 014, reduza para 1970 nós. Para 3000, por 1014, 1970 nós. Juliette Tango Zulu, a velocidade 1150 nós. Afirmativo, cara. Estamos a 20. Gente, mantenha 1150 até o marcador, Juliette Tango Zulu, para sequenciamento. Afirmativo, cara. Estamos a 20 para 150. Gente, ao atingir 150, mantenha até o próximo marcador. Tango Zulu. Atingiu, está batendo. Gente, graças. Trip 5240 com 170 de ground. Reduzindo, passando agora 196 para 170. Sente. Passa fibra, baixada e travado, tá? 3216. TAM 3216, tráfego avistado, tempo autorizado, pista no 0, vento no 120 graus, 11 nós. Direita para o 040. Direita 040 para o lote. O trip 5240, desça para 2 mil pés, ajusta no 014. 2.014. Juliette Alfa, ponto espera, soma torre no 83.56, ajustado no 014. Siga. Afirmativo, tá visual com E2 acompanhando a sinola 10? Afirmativo, tem 395 após a passagem do tráfego, a linha e mantém cabeceira 10. Complete final, torre 118.6, bom pouso. Também a graça, bom dia. Localizador 5240. Sente, completa a aproximação, vai dando 3 diferenças. Tapatango Lima, aqui no Zulu, desça para 3 mil pés, ajuste no 014. Para 3 mil, no 014, Lima, aqui no Zulu. Juliette de Zulu, muito boa tarde, Cairo no mil pés, está autorizado, decola 17, curva direita, corredor axé, controle, opera 199.8, aciona 0105, coteje. Papa Romeu, Índia, November Alfa. André 2.6 no solo, aos 2.0, livre direita, chama o solo, 1.21, décimo 9. Solo 19, André 2.6. Está 1.500 pés, está agora 8 milhas à sua frente, após o visual mesmo. O vento 120 graus com 10 nós, livre decolagem, deixa no 0. Já do rotatório, 1.500 pés, Romeu Patango, reporte visual com o tráfego que estará agora à sua esquerda. Já visual com o tráfego, direto rotatório, 1.500. Bem baixo, cercado. Gente, confirmando, modulou o azul 4033. Gente, mantém o ponto de espera, por gentileza. Confirme outro tráfego que modulou para a torre. O Juliette está com o louco, passou externo, está embaixo, checada. Afirmativo. Continua a aproximação, guarda pista livre, a Airbus da Tanja iniciou a rolagem, pista 10. Para cheque, o vento 120 graus com 10 nós. Juliette, Tango, Zulu. Nova Zulu. Juliette Tango Zulu, livre pouso, pista no 0, vento no 20 graus, com no 0 nós. Juliette Tango Zulu. Tango Zulu. Agora, obrigado. decola 223, o controle em 199, décima 8, bom voo. 198, bota 3895. Oi, boa tarde, é o trip 5240, transfere no curso localizador. Afirmativo, trip 5240, boa tarde, reporte passando o marcador externo baixado e travado, altímetro no 014. Reportar externo. Controle Salvador, muito bom, boa tarde, é o 3895, decolou, saída da El. 3895, contato radar na decolagem, simulador 340, saída da El. 340 na da El, 3895. Papatango Quila, Lima, Quilo Zulu, solicita pouso na 190 ou na 197? 190, Zé. E autorizaria pro hoje da Elda presente? Tem órgão a bordo? Autorizado, Leda, então 3895. Leda, 3895. Do 4033, agilize manobras para decolagem, assim que autorizado. Ali mantém cabeceira no zero, agilizando manobras, aguarda apenas a pista livre. Flyline 752, Skulker Dance, clear, Mari, arrival, descent flight level 050. Autorizado, Alfa, Kilo, Paz 3. Azul 4033, livre decolagem no zero, vento 100 graus, com no zero nós. Trip 5250, quanto na aproximação, aguarda pista livre. Já é embaixo travado, confirmando? Afirmo. Sente, aguarda apenas a pista livre. Oi, Salvador, aí, 674. Confirme. É o Web 6741. Prossiga, 6741. Em condições de aumentar a velocidade, eu mantenho até o marcador. Agora eu tô respondendo. Tente novamente, por gentileza. Obrigado. Trip 5240, livre pouso, pista no zero, o vento 120 graus, com no zero nós. Livre pouso, 5240. Azul 4033, decolado aos 26, 198, o controle, bom voo. 198, boa. A saída da El Leda, após Leda, Bideve. O controle Salvador opera em 119, décima 8, aciona 5417 no transponder, conteste. Autorizado 340 da outra 50 para Guarulhos, decola pistão manual com curva direita, Sael Leda de 10, controle 198, transponder 5417, receita para nós. Correto, 6741, quando pronto, também puxa acionamento no 04. Camarão 4. Afirmativo, reduza para 250 e mantém. Aciona o padrão, o 0114, Gilete em Zulu. Radar na decolagem, sua para 160, saída da El. 160 da El, o F6721 não copiou 250 de indicada? Não, negativo, é só uma mantendo de indicada. Reduzir para 250 nós, o F6721. Eu vou para Tango, chame torre, 1186. Tem outro bem abraço, contato. Obrigado. Salvador, muito boa tarde, Papatango, Rambeu Papatango, a 4 milhas da rotatória, já avisou o comandante. Rambeu Papatango, confirmando? Afirma, tio. Reporte curta final, pista no 7, altímetro no 014, para cheque o vento no 20 graus com 09 nós. Rambeu Papatango. Entra, passará na final, lá no 7, Rambeu Papatango. Viu, vai na Prodiduna, Lima, Quilos Lu. Entra, pode vir, viu, Prodiduna, Lima, Quilos Lu. Chame Recife, 1251, no alternado 13325, bom voo. 1251, 3325, Recife agora, obrigado, tá? 32295, boa. Juliette Bravo Delta na Taxi Lima, tá autorizado até o Pad Frente. Juliette Bravo Delta. Ó, 5240 da Trip, tá se aproximando da Juliette. Trip 5240 via Índia para o 01. Via Índia para o 01, 5240. Autorizado até o 060, web 6721. 20, o Juliette Nezulu, a linha decola sem paradas, informa o tráfego, um carioca na curta da 17. Sem com 10, agilizando. Tango guarda presa pista livre, cheque o vento, para cheque o vento 100 graus com 09, 1014 no altímetro, Romeu Papatango. Para final, abordando. Agora tem livre pouso, Romeu Papatango 5 com 10 ao vento. Livre pouso para o Romeu Papatango. 070, reduza para 250 mais. 0, decola 10, curva à direita, saída gola e val, após direto conquista. O controle de Salvador para em 199.8, terceira 5424 no transponder, Cotejo. Quando pronto, são em posicionamento na área remota ou no fax. Flying 9-7-5-2. 98, controle, bom voo. 9-8, até volta. Grato aí pela colaboração. Valeu, grato aí. Controle Salvador, Juliette de Zulu. Juliette de Zulu, 1000 pés, corredor Serra, reporte fora da Barra. Positivo, autoriza voar direto, de preferência 2500. Mil pés, corredor Fé, reporte na fora da barra de Letim de Zulu, temos traços em descida para 2000 pés. Autoriza direto mil pés, Cairu. Autorizado, mil pés direto, Cairu. Confirme o estimado de pouso. O pouso é rapidinho, é aos 17. 195, 97. Correção, 47. Ciente, 195, 47. Afirmativo. Ciente, hora certa, 1433, pouso, 195, 47. E hora certa? 1433, hora certa. 33, então vai ser os 5-0. 1450, copiada. Zulu estabilizado? Afirmativo. Sente, completo final, mantendo 1160, chame torre 1186, bom pouso. Sente, vai manter velocidade, chamando torre 1186, Lima Kilo Zulu. Fly 9752, descend 2000 feet, QNH 1014, clear, final report established on localizer. Ok, descend 2000, sorry, and 1014, and report established on localizer runway 10. Fly 9752. Abjet 6721, desça para 050. 050, 6721. Gol 1941, desça e mantenha o nível 060. 941, prossegue na margem para 060. Batango, Romeu, confirma a aeronave para Batango. Batango, Romeu, golpe alto, controle, prossiga. Confira o código acionado, Romeu, golpe alto. 5100, posição normal, ainda não recebeu o Romeu Golf Alfa no radar. Web 6721, reduza para 220 mais. 2209, objeto mais 70. Está autorizado início de táxi, me chame na Lima para prosseguir. 120 graus com 09 nós, 1014 no altímetro, livre pouso, pista 10. Gente, livre pouso 1-0, Lima, estilo de louco. Está passando contato radar com o meu Golf Alfa, não recebo no radar. O código 5100, posição normal, guardando contato. Confirme a atitude do Romeu Golf Alfa. Romeu Golf Alfa, confirme a radiologista de Salvador no momento. Confirme da presente a radial e distância de Salvador. Gente, vou na proa de Paripe, o Romeu Golf Alfa, ainda cheque o modo, o transponder não recebo, reporte para descida. O Romeu Golf Vitor tem condições de manter referências visuais na proa 1-0? Boa tarde, são 3144, a cena identificação, autorizado chegada à Mari, desse mantenha 050. O Romeu Golf Vitor tem condições de manter referências visuais na proa 1-0? O meu Golf Alfa, tem condições de manter referências da proa 1-0? Foi na 4, 110, reposta para descida, o Romeu Golf Alfa. Webjet 6721, reduza para 1970, nós irá seguir como número 2, aeronave que precede na aproximação, agora 8 milhas à sua frente. Gente, está reduzindo para 1709, Webjet 6721. Approach, flying on 752, intercept localizer, we have the runway time. Complete final call tower 1 and 8.6. 18.6, thank you, madam. Passou o traverso falando da Barra Juliette de Azul. Gente, manterá 1000 pés até Cairu? Vai manter 1000 pés até Cairu. Gente, frequência livre. Venda, tá, eu tô. Webjet 6721 para o localizador esquerda 050. Esquerda 050, esquerda 6721. Desça para 2000 pés, ajuste 1014 nessa proa, intercepta o localizador. 2000 pés, 1014 nessa proa, localizador, localizador 6721. Uno 941, reduza para 2109. 941, se a redução 2109. Afirmo, desça para 050 ou 1941. 941 para 050 agora. Fly American 9752, clear to land runway 10, the wind is 130 degrees with 11 knots. Clear to land runway 10, fly 9752. Amarelo. Sobep 5728, boa tarde, quem tem informação, Oscar? Webjet 5728, boa tarde, para Recife, 1 minutinho para a cópia, por gentileza. Muito obrigado, já estamos prontos. Sim, Bravo Delta número 3 para copiar, aguarde. O Oscar Papa Golf coordenado com o Censo, autorizado em Itapetinga 080, conforme a rota do plano, decolando 107, a curva é à direita, saída gole, Eval após direto. Controle conforme 198 e aciona 5410. Cortejo, por gentileza. Correto, Oscar Papagolf confirmando 01 único no POB. Acionamento táxi decolagem com a torre 18 decimal 6. Estou no 0 no 4. Estou no 0 no 4, autorizado para 3 mil pés, o 1941, iniciando São Paulo 709. Decola 1 no 0, curva à esquerda, saída Puca, transição Aru. Controle em Salvador, opera em 19 decimal 8. Aciona 5446 no transponder, Cotege. Autorizado em Recife, nível 330, via Upero 58. Decola pista no 0, curva à esquerda, perfeita Puca, Aru. 98 ao controle, 5446 transponder, F5728. Correto, quando pronto, pushback acionamento no 05. Quando pronto, chamará, Bia. Ou no 941, desça para 2000 pés, ajusta no 094, vidrelhete, reporte estabilizado. 941 autorizado para 2000 pés, reportar estabilizado no procedimento do X-ray. Via Whisky 1, confirmando. Decola 107, curva esquerda, saída lotar. O controle Salvador opera em 119, decimal 8. Aciona 5411 no transponder, protege. Copiado, 1-0, então encontra-se no passo 3, confirme. O Bravo Delta, livre acionamento, Samitax. Passarei 2230 no, na área remota 1-4, está autorizado, Samitax. On the ground at 42, when you vacated, you can check 121.9.